Seguidor F, bom já de estrela. Seguidor F tá no palco, presta atenção. Me chamaram de estrela, sou uma constelação. Quis falar de mal, serviu pra minha trilha. A tua estrela é apagada, a minha estrela brilha. A minha estrela é Dalva, a tua é cadente. Enquanto a tua passa, a minha brilha intensamente. Não sou de guerra, prefiro combatê-las. E se eu fosse, era guerra nas estrelas. Eu vivo do rap, tu não sobrevive. Tu é o brinquedo da estrela que eu nunca tive. Não quis olhar pro céu pra não me enxergar. Olhou pros pés e tava eu na estrela do All Star. Saiu correndo, tentou se afogar. E lá no fundo tava eu, a estrela do mar. Falou demais, teu filme tá queimado. Se o sol é uma estrela, agora tá torrado. Eu tô ligado que tu me curte. Tu é meu fã na estrelinha do Orkut. Se for copiar, infinito são meus versos. Tenho mais rimas que as estrelas do universo. A minha estrela tá no alto, a tua vai cair. Deixa que eu te ajudo, canta pra subir. Sky is the limit, o mundo é cruel. Se as estrelas tão no palco, não preciso olhar pro céu. No céu, estrela. No mar, estrela. No palco, estrela. Estrela, estrela. A nossa ideologia não foi por nada. A rosa do vento é uma estrela tatuada. Olha a minha estrela, ela te conduz. Não sou cometa, então não segue a minha luz. Quero te provar como eu sou puro. Como uma estrela, minha áurea brilha no escuro. De ver meu brilho te causa mal-estar. Fica preocupado, chegou teu popstar. Não afeta minha mente, nem meu otimismo. A inteligência vai além do estrelismo. Teu brilho é fraco, não me ilude. O meu ofusca as estrelas lá em Hollywood. Não sou Papai Noel, mas eu tô legal. Sou a tua estrela no pinheiro de Natal. Tô em toda parte, diz que não me viu. Sou as 27 estrelas na bandeira do Brasil. Show dos seguidores, tu ouviu um comentário. Tu te perdeu e foi parar no planetário. Já tô no palco de rosa e roupa preta. Agora eu sei porque tu veio de luneta. Eu sou fantástico, fanático, lunático. Me chamou de estrela, agora sou intergaláctico. Apavorado, o palco iluminado. O brilho é da estrela, o refletor tá apagado. No céu, estrela. No mar, estrela. No palco, estrela. Estrela, estrela.